acabou meu pai, acabou, acabou meu pai, acabou, acabou meu pai, acabou meu pai, acabou, acabou meu pai. O pai me disse, o pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral é moderna, bem mais que o modernoso. Oh, e aí é o meu coração que governa, na treva é a luz mais eterna, o todo mais poderoso. Oh, também me disse com aquele jeito orgulhoso que o samba é mais que formoso quando alguém lhe passa a perna. É a marola que vira o mar furioso, Netuno misterioso, o tesouro da caverna. Ei! A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar, a alma pra sempre é do Criador. Oh, oh, oh. Maré muda com luar, futuro é pra quem lembrar, se é isso que o pai me ensinou. Mas a jura é pra quem rezar, a jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar, a alma pra sempre é do Criador. Maré muda com luar, maré muda com luar, futuro é pra quem lembrar, se é isso que o pai me ensinou. Acabou meu pai, acabou, acabou meu pai. Acabou meu pai, acabou, acabou, acabou meu pai. O pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral é moderna, bem mais que o modernoso. Oi, oi, aí é o meu coração que governa, na treva é a luz mais eterna, o todo mais poderoso. Também me disse com aquele jeito orgulhoso que o samba é mais que fogoso quando alguém lhe passa a perna. É a marola que vira o mar furioso, Netuno misterioso, o tesouro da caverna. Ei! A jura é pra quem rezar, a reza é pra quem jurar, a alma pra ser acabou, a remota voar, o futuro é pra quem lembrar, se é isso que faz. A jura é pra quem rezar, meu rapaziada, a alma pra sempre é do que para muda com o ar, futuro é pra quem lembrar, se é isso que faz. Acabou meu pai, acabou meu pai, acabou. Acabou, acabou meu pai, acabou meu pai. É, acabou. Segura, acabou meu pai. Acabou meu pai. Acabou meu pai. Acabou meu pai. Acabou. Acabou meu pai. Compadre Zeca Pagodinho. Acabou meu pai. Salve, salve. Obrigado.